sabedoria e ruga. Ah. A cara. E pra ser juremeiro tem que ser sábio. E como a jurema tem influência do povo índio e do povo preto, africano, é um povo que valoriza a sabedoria ancestral dos mais velhos. Então, para se ter respeito da jurema, tem que ter pelo menos uma ruga na testa. De trabalho, de preocupação. Coisa distinta. A nossa falange de mestre não funciona como a falange das outras entidades da Umbanda. Que nós somos encantados. E o ser encantado, ele não precisa ser um em um lugar. Ele pode ser um em vários lugares. Ah, seu Raimundão, o senhor está dizendo que o senhor é onipresente igual a Deus? Posso dizer que eu sou onipresente igual a Jurema. Tem lugar que Jurema dá, mas tem lugar que não. Tem lugar nesse Brasilzão aí que não tem, não nasce Jurema. Mas tem culto de Jurema. Mas é mais difícil. Meu filho também não tá por aqui. Hoje não. E a minha? É pra cá. Saravá, Livia, feiticeiro. Negadeiro. Saravá, Jurema. Rosa, Jurema. É. Vamos conversar. Sim, senhor. Qual que é o nome do senhor? Mestre Raimundão da Jurema. Por que mestre? Porque nós traz a digna o dizer o título do mestre superior Jesus. Ele que ensinou a mestria. Foi o primeiro juremeiro, primeiro curador. Qual é o mito maior que se tem a respeito da Jurema que o senhor podia desmistificar para a gente hoje? Mito maior, moço? É, que pensam, mas não é. Tá aí. O senhor sabe de algum? Que a Jurema, por exemplo, usa uma bebida que deixa as pessoas... Variando? É. Os despreparados deixa. Os mal intencionados deixa. Jurema é a própria bebida, moço. Todo culto se dá em volta da bebida da Jurema. Assim como qualquer água, pode ser usada de forma, torta. Torta não, entortada. Mas sim, nós usamos a Jurema, a bebida da Jurema, que é feito da Jurema. Mas a bebida feita sem o encantamento é só uma água amarga, que não traz cura nem nada. A Jurema é sagrada, moço. Quem não sabe mexer com ela não se mete. É uma bebida alucinógena, a jurema? O que é isso? Que cria alucinação, visões de coisas que não existem. Acredito que o que faz isso aí é outras coisas. É um pensamento avessado das verdades. Já falei para os despreparados aí. Sim, senhor. Mas me diga se um variante do juízo vai conseguir ajudar alguém. Não, alguém que não está com o juiz no lugar vai conseguir fazer algo para ajudar alguma pessoa. E quem bebe jurema nesse sentido pode sim ficar variando por prazer, não para cura. E se nós que bebe jurema ficasse variando, nós ia juntar um bocado de variante junto com a gente. Não um povo que precisa da força da energia da jurema. Tudo que é do pobre, o povo quer dizer que é ruim. Ou que faz o mal. Sim, sim. Pobre que eu digo que não tem as posses. Não tem o que o povo diz que é necessário, que é bom. Como pode? Onde é que o povo arruma essas coisas? Tá alucinado é esse povo, que nem precisa de beber jurema pra ficar doido. Sim, senhor. Mas tem uns preparos que usa jurema. Que querem chamar de jurema, mas não é. Vem da planta da jurema, mas não traz a ciência da jurema, que isso que é importante, a ciência da jurema, o encantamento. Sem encantamento jurema eu já falei, é só uma bebida amarga. É um povo que quer botar na letra o que aprende com fala. Aí quer dizer e determinar o que são as coisas diante da ciência que eles têm. Mas a nossa ciência não está escrita. Está escrita, mas só lê quem tem os olhos para ler. Jurema é mistério, jurema é magia. Magia dos encantados, magia que mora dentro da mata e dentro do coração de quem tem a mata. Mesmo mora num lugar como esse, mas que tem a mata presente, sim, dentro do sangue. Certa vez o mestre Antônio Ferraz me ofereceu... Salve, mestre Antônio Ferraz. Uma bebida. Salve, mestre. Me ofereceu um pouco da bebida da jurema. Foi a primeira vez que tive contato direto da mão de um mestre. Me pareceu uma bebida muito doce. E a questão é, vocês dão de beber essa bebida a qualquer um? Quando dão, que fim que tem? Lhe explico rezando. Pois é. Quem bebe da minha água não morre. Quem faz minha macumba sou eu. No pé da jurema sagrada, eu balancei, balancei. No pé da jurema sagrada, eu balancei, balancei. Eu balancei, vou balançar, vou dominar coração duro, é no tronco do jurema. Quem bebe da minha água não morre. Quem bebe da minha Jurema está comigo em vida, mesmo após a vida de carne. E quando se passa a Jurema na corrente, é uma ligação para depois dessa vida terrena, meu filho. Então tu já tá ligado com ele, viu? Graças a Deus. Salve a Jurema Sagrada. Oi, Jurema. E existe um termo que eu usei se essa bebida é oferecida para qualquer um. Eu vou explicar esse termo que eu quis dizer, porque não existe qualquer um, né, mestre? O termo que eu quis dizer é iniciado. Isso só se oferece a iniciados, a praticantes da Jurema ou pessoas de fora. Quem iniciou o primeiro iniciado? É, precisou existir alguém que não era iniciado. Os primeiros juremeiros nasceram juremeiros. Os primeiros juremeiros foram o povo índio, do qual eu sou descendente. E para o povo hoje, perdido das relações com a terra, com a natureza, aí é preciso voltar. Isso é que chama de iniciar. Eu hoje sou um mestre que posso iniciar um filho que pode vir a ser o mestre de Jurema. Mas os grandes juremeiros, meu filho, nunca foram ensinados por nenhum outro mestre. Já nasceram sabendo. Tem um mestre. Acredito que meus filhos sabem de quem eu estou falando. Mestre Carlos é um bom mestre que aprendeu sem ser ensinado. Passou 3 dias caído no tronco do Juremar. Mestre Carlos é um dos que não precisou ninguém iniciar ele. Foi só um desencarne momentâneo, se é que eu posso dizer assim, que fez com que o mestre Carlos tivesse a revelação, passando sede e fome, enganado, se perdeu dentro de um juremar e lá esfaleceu, perdeu as suas forças vitais. E o galho que ele quebrou e se feriu, o sangue dele se misturou com a seiva da Jurema e a seiva da Jurema se misturou com o sangue dele. Eles viraram só. Desde então ele se tornou um grande mestre juremeiro. Mas para que os outros não precisem esfalecer no meio da mata e nem ser ferido por um galho de Jurema, aí nós iniciamos o povo para não passar pelo sofrimento de quem passou antes. Mas também não é dado de graça. Dar de graça para não dar valor, melhor nem dar. O que deve fazer um encarnado para ter o merecimento de ser um iniciado na Jurema Sagrada? Não é merecimento. É necessidade. O juremeiro já nasce juremeiro. Só que precisa acender dentro do juremeiro que já nasceu a ciência da Jurema. E a ciência da Jurema passa no sangue. Filho de juremeiro é juremeiro. Mas tem gente que não nasceu juremeiro. Não tem sangue de juremeiro. Mas pode aprender a ser. Aí tem uns fundamentos que faz que eu não posso dizer por aqui. Certo. O oráculo do Candomblé é o Búzios, que diz assim, olha, você tem caminho de início, de fazer a iniciação no Candomblé. Na Umbanda tem os guias que orientam. E na Jurema? Como que sabe se alguém tem caminho na Jurema? Existe algum tipo de oráculo ou são os próprios mestres juremeiros? Os espíritos. O mestre sabe. O mestre encarnado ou o mestre espiritual? Os dois. Porque aqui é pai de santo, na Jurema é mestre. Sim. E hoje as coisas estão misturadas por demais, e às vezes chama o mestre de pai. E o pai de mestre. Mas essa mistura não é ruim, não. Até porque a Jurema, o culto da Jurema já existe muito tempo antes da Umbanda. Muito tempo. Eu mesmo me cantei juremeiro antes das Umbandas se ser do jeito que eram hoje. Já existia mestre. Só que os primeiros não incorporavam. A ciência já estava neles. Só que como era uma ciência que todo mundo queria se valer, mas não queria aprender, os mestres tiveram que incorporar para ensinar os outros. E assim se dá. Cara. Esse negócio do médium aprender durante a sua incorporação vem da Jurema. É a influência da Jurema na Umbanda. Tudo que eu ensino para o povo incorporado no meu cavalo fica no conhecimento dele, onde ele só acessa quando tem a necessidade. Certo. O nome do senhor é Mestre Raimundão. E existe na Jurema, como na Umbanda, uma falange, ou todo o Raimundão no Brasil inteiro vai ser o senhor que vai estar incorporado? São coisas distintas. A nossa falange de mestre não funciona como a falange das outras entidades da Umbanda. Que nós somos encantados. E o ser encantado, ele não precisa ser um em um lugar. Ele pode ser um em vários lugares. Ah, seu Raimundão, o senhor está dizendo que o senhor é onipresente igual a Deus? Posso dizer que eu sou um presente igual a Jurema. Tem lugar que Jurema dá, mas tem lugar que não. Tem lugar nesse Brasilzão aí que não tem, não nasce Jurema, mas tem culto de Jurema. Mas é mais difícil. Que para fazer as coisas tudo, tem que buscar Jurema lá onde tem. É uma forma que a Jurema achou de cada mestre juremeiro buscar sua raiz. Lá no Pernambuco, Maranhão. Entende? Tem que voltar. Tem que voltar para saber de onde vem. Porque isso não é muito fácil. E hoje já tem quem venda Jurema pronta. Eita, que o mundo entorta e nós não dá jeito, né? Vender Jurema, olha só como o povo passa vergonha. Quem vende e quem compra. Jurema é preparado, tem que... O feitio da bebida vai de cada lugar, de cada mestre. Se meu cavalo um dia pensar em se iniciar na Jurema, ele vai aprender de um mestre. Se ele for querer fazer a Jurema da forma... Se ele quiser incrementar mais alguma coisa na Jurema, ele vai perder a raiz. Já tentou matar um pé de Jurema? Não, senhor. O povo taca fogo na Jurema, queima a Jurema. Duas gotas de água que cai, a Jurema nasce de novo. Porque tem raiz. E quem não vai atrás da raiz se perde. Deixa uma planta com a raiz fora da terra para ver se ela vive. E vê nada. Sem água vive, mas sem terra não. Se o seu médium não é iniciado na Jurema e ele incorpora o senhor, isso quer dizer que não é necessário ser iniciado na Jurema para incorporar o mestre juremeiro? Não. Quer dizer que para o meu cavalo incorporar um cigano, ele tem que ser cigano? Para ele incorporar com a bojira, ele tem que ser mulher? Não, senhor. É isso que a Umbanda proporciona. Que o povo conheça vários conhecimentos sem precisar ir lá onde vem a origem. Porque a origem vem com nós. É. Mas são fundamentos diferentes. Eu não estou bebendo jurema aqui, estou bebendo espumosa. Verdade. É da Umbanda isso aqui. Sim. Na minha jurema eu bebo jurema. Mas quando tem festa, nós bebemos espumosa, né? Para festejar. E tem uns que diz assim: mestre juremeiro que bebe espumosa não é mestre juremeiro. Venha cá duvidar, meu cachimbo fumaça eu vou soltar, a jurema vou chamar, quero ver cair no chão. Cair no chão, quem não sabe da ciência, por favor, saudade plena de você eu vou ter. Ô jurema, ê, ô jurema. O povo liga muito uma coisa a outra, sem saber o caminho que ela passou, sem saber de onde foi que vem. Se eu deixar de ser mestre porque eu dei um gole na espumosa, é porque mestre eu nunca fui. Se o homem deixar de ser porque vestiu uma saia, o homem nunca foi. E a jurema é desse jeito. Quem sabe pisa, quem não sabe se espinha. Quem tenta se fazer de juremeiro se envenena, querendo dar veneno pros outros. Primeiro que a jurema, moço, nasceu dos índios, como eu já disse. Teve influência do povo preto que chegou aqui também. Porque se misturaram tudo no meio da mata, se escondendo. O povo tinha as medicinas deles, nós tinha a nossa. Só que a jurema ficou para pobre. Só que hoje os juremeiros estão usando, abandonaram seus chapéus de paia para usar uns chapéus chicos, bonitos. Bonito para mim é a palha crua. Que mostra de onde eu venho. Se enfeitar, botar umas contas brilhosas, gosta de semente. De verdade, que quando deixar de fazer uso, a terra consome. Se perder é só para quem não sabe de onde vem. Ou então nega de onde vem. Aí espede-se e eu fico sorrindo. Eu te mostrei onde era, tu não foi buscar, porque é maluco, teimoso, não gosta de aprender. Quem gosta de aprender tem no juremeiro um grande mestre. Mas o mestre só é mestre quando ele ensina. Ele guarda o conhecimento só para si. Ele não é mestre de nada. Nem de ninguém. É só mais um mentiroso. Passando vergonha. Quem escolhe esse mentiroso vai passar vergonha do mesmo jeito. Jurema é uma ciência. Aqui estou eu falando de jurema no terreiro de Umbanda. Porque eu sou juremeiro. Agora, de boia. Quando se diz a jurema é uma ciência fina, o que se está dizendo? Fina? Sim. Porque qualquer coisa, ela pode se romper. Quando eu digo fino, não é fino do povo que... Como é que chama? Requintado. Luxuoso. Cadê o luxo do pé no chão? Cadê o luxo do chapéu de paia? Hein? É fino. Porque o vento entorta, mas o facão corta. pode ser o mais afiado. É fino porque traz na sua força uma resistência que não precisa de uma força externa para resistir, é só a que ela tem. E abasta. Jurema resiste. Jurema é forte, resiste a fogo, resiste a tudo. Quando tem a escassez de água, a Jurema não esbanja sua fronda, não. A Jurema guarda e concentra tudo na raiz. E as folhas caem. Quem vê de longe, assim, aquela Jurema está morta. Se engana. Mais uma vez, porque tem raiz. E da raiz a gente faz a Jurema. Para nós fazer uma Jurema, nós temos que matar o pé de Jurema. Mas nós não matamos indiscriminadamente. Tem um ritual para tirar a raiz. E também tem como tirar a raiz da Jurema sem que ela morra. Só o mestre que sabe fazer isso. E tem a raiz certa. Que colhe. Tem um lugar certo onde se tira. O Dudu pega qualquer raiz e faz o que acha que é e fica por isso mesmo. Achando eles que ficam por isso mesmo. Aí ele fica. Jurema, tua folha cura. Jurema, tua flecha mata. Quem é filho da Jurema nunca se perde nas matas. Nunca. Certo. Uma pessoa que quer mostrar para os outros que ele é um mestre juremeiro, forte, ele entendeu o que é a Jurema? Mostrar para os outros para que... O mestre juremeiro não fala muito não, meu filho, porque ele está ocupado com a boca no cachimbo. Quanto mais se fala, mais chance tem de estar falando besteira. Falar com os outros, eu sou o grande mestre, eu faço, eu desfaço. Ele disfarça que sabe, mas quem sabe disfarça que não sabe. Fica melhor o segredo guardado. Só entrega o segredo quando se precisa e quando tem alguém que tem a responsabilidade de manter ele também. Não, ele não fica dizendo o segredo da Jurema para qualquer um curioso. Tem que chegar e saber primeiro. Tem uns testes. Eu conto uma mentira para um curioso e deixo a mentira rolar. Se eu souber da boca de alguém da mentira que eu contei para ele, esse não é de minha confiança. E ele nunca vai saber a verdade da minha boca. Acredita-se que os índios tinham essa conexão com o espírito da natureza e, portanto, conseguiam saber as ervas corretas para determinado tipo de necessidade. É o caso com os juremeiros? É, sim, porque nós aprendemos com eles. Meu filho, antes dos índios curar, eles se envenenaram. Muitas vezes, para hoje ter o poder da cura, aí vem uns homens de outro lugar, aprende com os índios, aí bota outro nome nas coisas e diz que é eles que sabem a cura. Da onde? Índio nunca precisou do povo que vem de fora para se curar. Pelo contrário, o povo vem de fora e traz doença porque o índio não conhece. Aí não tem erva que dê jeito. Aí precisa morrer mais um bocadinho, se envenenando para achar a cura da doença que o povo trouxe. O senhor acredita que nos tempos de hoje, afastados da força da natureza, a Jurema nos centros urbanos vai perdendo a sua força e pode acontecer que deixe de existir o culto da Jurema? Não. Enquanto houver natureza pura, a Jurema vai continuar existindo, seja lá onde for. Eu acho mais fácil vocês deixarem de existir do que a natureza pura. O senhor acha mais fácil nós, os humanos, deixarmos de existir que a natureza própria, para? E quando eu falo de nós, né, que eu me boto no meio também. Sim. Separado da natureza, é porque nós mesmos escolhemos tratar a natureza como algo que não é nosso. É como se nós não fizéssemos parte. Por isso que acaba. Por isso que mete fogo tudo para fazer isso aqui. Claro. O senhor acredita que para ser um juremeiro é preciso estudar muito? O que é estudar para tu? Estudar para mim, no caso do juremeiro, é passar tempo na natureza, compreendendo a essência de cada planta, ou seguir um mestre juremeiro e perguntando, né? E estudar isso, hein? Nesse sentido nós estamos conversando. É. Tem várias formas, meu filho, de ser um mestre juremeiro. Pode seguir, como tu falou, um mestre que já sabe. Mas nem o mestre sabe de todas as essências, de todas as ervas, não. Não. Nem pode e nem cabe na cabeça de um saber de todas as essências. Ele sabe das que são apresentadas para ele. Ele sabe das que ele precisa saber. No dia que o ser encarnado aprender a essência de todas as ervas, não tem mais doença no mundo. Oh. Doença de carne. Mas daí surge outra doença. E eu posso dizer para vocês com toda certeza, a cura de muitas doenças que o povo diz que não existe, existe. Só que quem vende cura não quer curar, quer remediar, para continuar ganhando dinheiro. Será que o povo, com todo esse saber que vem da espiritualidade e dos ancestral, que também é espiritualidade, com todo esse saber juntado numa coisa só, será que não já tinha a cura de outras doenças que diz que não tem? Lógico que tem, e eles sabem. Eles não querem curar não, porque não dá bandeira curar. Dá bandeira deixar o povo sobreviver. E até o fim da vida, dá bandeira para eles. Lucro. E quando aparece um que chega perto, ele já tampa tudo, ninguém sabe, até some. Sim, verdade. Tem histórias bem documentadas a respeito do que o senhor está falando. A cura vendida bota no coração do povo um sentido contrário do que a cura é. A cura é para ser ensinado. Não para que toda vez precise se curar, recorrer ao curador. mas que cada um saiba se curar por si, seja do corpo, seja do espírito. E quando aprende a cuidar de si, aí é o tempo de cuidar dos outros. Sendo que um curador não se cura, precisa de outro para virar uma corrente, um cuidando do outro. Quando um curador acha que ele já é o todo, o sabedor de tudo, aí é que ele padece. Quando ele pensa que não precisa mais do cuidado de alguém. Então não entenda que o Pai de Santo sabe de tudo ou que ele já se cura só. O Pai de Santo precisa do que... Precisa daqueles que ele cuida. Precisa daqueles que ele cuida para também ser cuidado. Mas não precisa de elogio, não. Não tem que elogiar porque conseguiu tirar uma bicheira do pé. Precisa mostrar uma gratidão na ação, no fazer. Dizer só muito obrigado, como diz. Quem precisa de tapa nas costas é menino engasgado, não é médium não. Nossa, isso mostra que os senhores gostam que tenhamos consciência e responsabilidade da nossa força e da força que a Jurema nos disponibiliza. Quem tem um dom de incorporar, meu filho, quem tem a mediunidade, quem tem acesso, já pode se entender que tem dívida com quem não tem. Então quem quer guardar a sua mediunidade só para si, nunca floresce, nunca frutifica. Achar que cuidar da sua mediunidade já está valendo, se engana. E os outros ficam onde? Tá mesmo. Tem gente que cuida da mediunidade quando deveria disponibilizar a mediunidade para curar o próximo. O senhor disse que não se deve usar a mediunidade só para si. É isso? Sim. Não tem uma preta velha que reza, né? Todo filho de Umbanda, quando quer curar, se cura. Muitas vezes pensa que quem tem problema é o outro. Uhum. Mas ali é só um espelho. Que o problema está em si. Aí quer curar o outro sem se curar primeiro. Quer mandar o outro em vergonha sem ter vergonha primeiro. Quer mandar o outro se consertar sem se consertar primeiro? Ai, ai. Só a Jurema para me dar paciência. Graças a Deus. Então, numa analogia, digamos que o candomblé ensina e cuida da essência, partindo dos orixás, a pessoa se conhece, cultua e cultiva. Então trata do ori da pessoa, da essência da pessoa. A Umbanda, como o senhor falou, ela já abre as portas para o externo e enquanto cuida do outro, o filho vai cuidando de si. E como é na Jurema? Mesmo jeito. Sendo que num povoado não precisa de dois juremeiros. Se eu ensino um juremeiro a ser um também, ele não tem que ficar debaixo do meu chapéu. Ele tem que procurar outro lugar para ele cuidar. E ele vai fazer com que outro aprenda para também ir para outro lugar. Não tem nenhuma ave que se alimenta da semente da Jurema. Me explique, vós, como é que existe Jurema em tanto canto, se não tem os bichos que levam a semente de um canto para o outro. Ciência da Terra não explica, não. Onde outras plantas precisam dos bichos para espalhar sua semente. Sim. Jurema não precisa. Nossa. Como é que a Jurema vai da Bahia ao Maranhão, ao Tocantins? Me explica. Quem é que explica? Vai com o vento? Uhum. Podia ser, se fosse um vento muito forte. Mas a Jurema se espalha, sabe como? A baja cresce verde. Ao sol queima. E ela estoura. Aí nasce outra a dois passos. E depois acontece o mesmo processo. Aí a dois passos. De dois em dois em dois, a Jurema vai curar. De dois em dois, a Jurema vai curar. Então a Jurema se espalha assim, sem pressa e sem medo de chegar onde ela tem que chegar. E hoje a Jurema está espalhada em todo canto. Essa sua visão de que diz, ao formar alguém não faz sentido que ele continue onde eu estou, porque um médico não deve estar onde já tem médico, é bom que ele vá onde precisa de médico, porque falta médico em outros lugares. Essa sua visão dessa forma de trabalhar da Jurema, dos mestres juremenos, de compartilhar o conhecimento e pedir que aquele que recebeu vá curar quem precisa. É assim. Daí eu pergunto, quando abre dois, como é que chama? Terreiro de Jurema? Não. É... Duas Jurema. Quando abre duas Jurema, uma perto da outra, daí você vê aquele mestre juremeiro encarnado querendo ter mais filhos ou uma festa maior que o outro do lado. Perdeu-se um pouco dos princípios da Jurema? Não, muito, se não tudo. Uhum. Mas veja só, quando eu falo de povoado, é um povo. Um bairro, por exemplo. Mas se tiver muita gente e um só não der conta, aí pode dois, pode três, pode mais. Mas se fica uma Jurema disputando com outro, quem é que é mais juremeiro, quem é que não é, aí é outra coisa, meu filho. Aí eu tomo parte disso aí, não. Aí é coisa da terra, viu? Eu nem quero me aprofundar nessas conversas aí, não. Bom. Não quero ofender ninguém. Sim. Dentro, não vou dizer dentro da Umbanda, mas entre os praticantes da Umbanda, às vezes existe uma rivalidade ou outra, onde um manda um carrego para derrubar e fechar a casa do outro. Acontece também entre praticantes da Jurema? Acontece onde tem gente. Oh. Não precisa ser de Umbanda, nem de Jurema, nem de Candomblé, nem de nada. É só ter gente no meio. É ego. É eu e pronto, quero ser o maior. Aí quem é o maior acaba sendo o menor entre os mais pequenos. Tu já viu macumba de Umbanda, gira de Umbanda? Já, sim, senhor. Tu já prestou atenção que todo caboclo da mata é rei da mata? Não. Não? Não prestei atenção, não que não seja. Mas preste atenção quando tiver oportunidade. Certo. Um diz, eu sou o rei do mar, o outro diz, eu sou o rei do mar também, o outro é o rei do mar também, o outro é o rei da Jurema, o outro é o rei da pedreira e por aí vai. Como pode dois reis num só reino? Não pode nas mãos de vocês. Cada um é rei no seu reinado. E o seu reinado pode ser dentro de si, pode se estender a outro lugar. E aí tem o entendimento de ser rei, não é ser dono das coisas ou dos outros. É ser dono do que sabe. Então, se o Sete Flechas é rei da mata, Sultão da Mata também é rei da mata. E os dois reis não brigam entre si. Ele sabe da essência e do reinado de cada um. Então, a Jurema sofre tanto preconceito quanto a Umbanda? Sempre que é mais visto, sofre mais. Como a Jurema ainda, não de todo jeito, nem em todo lugar, ainda é muito guardada, é muito secreta, não sofre tanto, mas sofre. Candomblé, que é grande, os ricos gostam. De botar aquelas roupas bonitas, aquele saião grande, aquele pano que é maior do que a do meu chapéu. Que quanto maior o pano de cabeça, mais dinheiro tem, né? Quanto maior o barracão, quanto mais filho tem, mais rico é. Pra quê, minha gente? Isso é de crescimento pra quem? Prosperidade é ter uma casa com 371 filhos dentro da corrente. Prosperidade não é trabalho pro Pai de Santo. Se dois dá, ter só um filho não dá trabalho. Mas a partir de um começa a dar. Porque é duas cabeças diferentes para lidar. Tu tem filho? Nem queira. Como que é? Nem queira. Ah, nem queira. Dá trabalho demais. Dá. Mas quando nós cuidamos bem, eles se ajeitam. Sim. E acabam tendo outros filhos e vão ter outros filhos também, por aí vai. Quando eu digo nem queira, é só prosa, hein? É porque aí não dão difícil prova e quando prova o povo nem acha graça. Qual é a mensagem da Jurema para o mundo? Digo na língua do povo, entendeu? Dos dois jeitos que o senhor puder. A fumaça que sai da folha pro mundo. A folha só queima seca. E a folha seca nasce do mundo. Então, a força que mora no mundo só serve para ele mesmo. E o mundo que eu falo não é só esse planeta todo. É o mundo que tem tu e tu e tu. Então a tua força serve para tudo. Mas é fumaça. Fumaça ninguém segura na mão. Nós palma e solta. E quem sabe pegar, sente, mas não segura só para si. Quando tenta segurar a fumaça, quanto mais rápido é o gesto, mais rápido ela dissipa e mais se espalha. É a mensagem da Jurema. Catimbó. Fumaça de folha. Aí tem outros dizer, né? Muitos dizer da Jurema. Eu percebi, com uma interação um pouco mais prolongada com a mestra Maria do Bagaço. Salve a mestra! Salve, mestra! As mestras são mais arretadas, né? Ah, é, meu Deus! Elas não se conseguem ficar paradas no tempo, não. Elas ficam... E tá sempre puxando ponta, né? É alegria, muito. É mulher, meu filho. É. Mulher, por mais que ela sofre, ela tá ali. Sempre igual a Jurema florida. As mestras são quentes. São quentes. E sabe fazer. Salve as mestras. Salve. Salve. Era isso que eu ia perguntar pro senhor. Da onde vem essa essência que Dona Maria do Bagaço passava, de querer viver no presente, mas a alegria de como se ela tivesse se encontrado na Jurema? Primeiro entende uma coisa. Quando falo de Jurema, eu falo da Jurema, já é feminino. Jurema é uma planta. Que nasce aonde? Na terra. É outra coisa que é mulher. Mas quem ganha fama é o mestre. Veja só. O povo da Umbanda conhece muito o mestre. Com a licença. Quem dos filhos aqui que estão me ouvindo conhece uma mestra? Eu não vou recordar o nome dela, mas ela teve recentemente uma mestra do Codó, alguma coisa do Codó. Ela se apresentou a nós. Mas se eu perguntar quem é os mestres, aí vem Raimundão, Zé Pilinto, Nego Gesso, Cibão, não sei quem. Por que cadê as mulheres da Jurema? É. Se é a Jurema. Será que isso não tem a ver com a forma que o povo vive aqui, não, nesse lugar, nesse jeito? Sim. A nossa força veio foi de uma mulher, da terra. Nossa. Como é? Aí perdoa avante, aí perdoa noie, oiê, ajuquetinoie. Ajuda-te, Pachamama, ajuda-te, Noie. Mãe Terra, ela que dá força para nós. Como um mestre jureneiro compreende esse nome, essa essência, essa força? Malunguinho. Salve, rei Malunguinho. Salve. Eita, falar de Malunguinho tem que falar com muito respeito. É. Rei Malunguinho. Sim. Primeiro tem que entender o que quer dizer malungo. Malungo quer dizer companheiro, camarada. Malungo é o nome que os pretos, quando vieram pra cá, se tratavam. Mesmo sendo de outra aldeia. Como é que chama aldeia? Que não é aldeia, é quando... Agora fugiu. Como é o nome, meu filho? Que é de outras nação. Vila. Não. Comunidade. Tem gente que é preto, tem gente que é índio. Pronto, é etnia. Bom. Vieram muitas etnias africanas pra cá. Certo. Mas aí eles se entendiam chamando um ao outro de maluco, porque tava tudo no mesmo barco. Tudo misturado. Então, maluco quer dizer camarada, amigo. Eu não te conheço, mas como eu sei que tu passa o que eu passo, eu te chamo de malungo. Sim. Mas malunguinho por quê? Além de ser preto, ele era miúdo, pequeno, danado. Posso dizer que foi um dos primeiros mestres, juremeiro. Rei malunguinho. Hoje tem muita festa dele no Maranhão. Tem todo o respeito dos mestres. Rei Malunguinho, e tu sabe falar de Malunguinho pra mim? Nossa. Sabes? Nossa. Já falou com ele, não? Não, ainda não. Mas já ouvi falar muito dele, né? Mas não é qualquer médico que trabalha com ele, não. É, é. Já conversei com mestra Luziara, mestra Ritinha. Já tivemos a experiência ali da Jurema. Tu sabes que tem duas Ritinhas, né? É. Tem a Erê e tem a mestra. É, a mestra, foi o que eu falei, foi a mestra. A mestra foi a única mulher que Nego Gesso se deitou. Já só teve uma mulher na vida, foi mestra Ritinha. Que lindo. E desse um nasceu a Ritinha Erê. E qual que foi a vossa história? O que quer dizer isso? Só conto no talhado uma jurema. Ó. O terreiro de macumba eu não conto. Boa. Porque é onde está a minha essência. O jurema é segredo. Se eu mostrar meu segredo, aí minha jurema seca e morre. Meus segredos ficam pra poucos. Claro. Uma pessoa que se inicia na jurema, ela muda muito? Muito. A jurema muda a pessoa? Muda. Fica com cara de velho. Eita. Sabedoria enruga. Ah. A cara. E pra ser juremeiro tem que ser sábio. E como a jurema tem influência do povo índio e do povo preto, africano, é um povo que valoriza a sabedoria ancestral dos mais velhos. Então, para se ter respeito da jurema, tem que ter pelo menos uma ruga na testa. De trabalho, de preocupação. Tem que ser mestre. Tem uns mestres em Jurema que são bem novos. Mas não tem experiência. Incorpora o mestre que tem. Mas não tem unção. De consciência ativa. Entende? Claro que sim. Ah, o que faria um mestre juremeiro se afastar do seu médium, do seu aparelho medíocre? Qualquer coisa que afastasse qualquer outra entidade. Fazer mau uso da força que nós dá. Ele tem a permissão para fazer isso. Tem. Mas essa permissão é dada uma vez. Mas essa permissão? É dada uma vez. Aí faz mal uso, aí nós se afasta. Ah. Aí logo aparece alguém mal intencionado para usar meu chapéu e se dizer que sou eu. Um outro espírito. Outro espírito. Você nem se pode chamar de espírito. E assim acontece muito canto, meu filho. Qual o trabalho um mestre juremeiro realiza incorporado e qual o trabalho um mestre juremeiro realiza no mundo espiritual? São os mesmos. É. Agora a forma de trabalhar é diferente. O cachimbo que nós usamos aqui interno é o mesmo que nós usamos lá. O chapéu que nós usamos interno é o mesmo que nós usamos lá. Aqui nós usamos matéria. Lá a gente usa outra matéria. Porque tudo é matéria, né? Sim. O povo quer dizer matéria que é só carne, né? Só o que consegue pegar. Luz é matéria também. Só que é outra matéria. E aí a gente vai ter que conversar muito para explicar isso. Existe diferença hierárquica entre uma mestra juremeira e uma pombogira, como se as mestras fossem superiores Ah, já ouvi isso. A pombagira fulana evoluiu e virou mestra. Ou eu tenho uma pombagira que é minha escrava. Sou uma mestra. Essa pombagira que é escrava pode ser um quiumba. Eu tenho escravos quiumba. Sim. Tenho. E às vezes eu deixo eles se fazer de mim. De Raimundão. Pra eu ficar lá no outro canto olhando. Os outros que querem me pedir as coisas ruins. Ah. Entendeu como é que é? Sim, senhor. Nós usa a maldade do povo. Às vezes contra eles mesmos, às vezes pra ele dar com a cara no muro e entender que não vale nem a pena. E o povo quando tá com ódio, é tão fácil de enganar. Pode tirar a bandeira que quiser. Dinheiro. Quando o povo tá com ódio no coração, qualquer um engana. Muito fácil. E eu uso isso também. Só que eles estão debaixo do meu cuidado. Eles só vão até onde eu deixo. Ah, supervisão. Qualquer entidade que se diz superior a outra, duvide. Agora eu posso dizer quem é superior a mim. Eu não posso dizer quem é inferior a mim. Posso dizer que maluquinho é superior. Mas nunca maluquinho vai dizer que eu sou inferior a ele. Entendeu? Certo. Sim, é igual ser humilde. Ser humilde não é algo que você mesmo se diz. Quando você diz que é, já deixou de ser. É algo que alguém vai dizer por voz. Fulano é muito humilde. Nem precisa discordar. Mas quando se diz que é, já não é. Se uma pessoa que não entende da espiritualidade está ouvindo e estudando conosco, ouve o mestre Raimundão dizer que tem escravo, sabe que a escravidão foi abolida porque é ruim e maltrata as pessoas e faz maldade para elas, tira a liberdade delas, causa sofrimento. Já passou isso há tanto tempo e o senhor ainda mantém escravo? Primeiro que não passou, não. Só mudou as correntes. Ei. Mas ainda tem escravo, sim. E vou lhe dizer, tem um povo que quer justificar a escravidão do povo africano aqui, dizer que lá ele já era escravo, só que é outra ideia de escravo. É outra história. Na África, quando uma tribo derrotava a outra e pegava os homens de escravo, aqueles que não morriam é porque era forte. Aí eles cuidavam dos ferimentos e ele dava a sua esposa para se deitar com aquele que foi derrotado, porque ele era forte e ele queria que nascesse guerreiros fortes igual a ele, que sobreviveram a uma guerra. E lá dava comida, tudo do bom e do melhor. Não é vir trazer alguém e lhe forçar a fazer algo, sendo que era forçado também, mas existia um respeito. O escravo derrotado, ele não era acorrentado, ele ficava preso à outra tribo por honra. Já que eu fui derrotado, então eu sirvo a quem me derrotou. Então as correntes são outra, corrente moral. Se eu fui derrotado, então eu mereço lhe servir. E é até uma honra servir a quem consegue me derrotar. Me entende? Sim. Só que aí o povo vem e diz assim, olha, eu vou comprar os escravos que tu conseguiu derrotando. Aí o povo, sem entender como era esse escravo, então pensava que aquele homem que deu sua esposa ou sua filha para deitar com ele, para ter outros guerreiros, e chegar aqui e ser do mesmo jeito, só que nunca foi. Aí tem outro jeito de trazer os escravos pretos para cá, que era dizer que vinha fazer outras coisas, e às vezes ia de bom grado. Mas ainda tinha outro jeito, que é trazer na mar mesmo, sem comprar ou sem enganar, na força. Ainda tinha outro jeito, veja só, como um povo branco, vamos dizer assim. O senhor é branco, mas o senhor não precisa nem perdoar não, porque o senhor, por ser branco, deve um povo preto, só por ter nascido branco. Graças a Deus. Que é o povo Vodum. Já ouviu falar? Vodum é como se fosse uma estatueta pequena, que se eu pegar ela, se eu conseguir tomar de voz, tu se torna meu escravo. E tudo que eu mandar tu faz. Porque ali é como se fosse eu. Entendeu? Claro. Então trouxeram o povo escravo para cá de várias formas. Eu estou explicando essa história para entender como é os meus escravos. É. Meus escravos não são tratados na peia. São segurados, amarrados aqui no meu calcanhar. Ah. Para que eles tenham o limite que eu determino. Porque eles estão tão transtornados do juízo que eles não respondem mais por si. Aí eles fazem o que eu estou dizendo e vão tomando gosto até aprender a fazer o que eu faço sem eu mandar. Isso é escravo para nós. Isso é esses quiumbas escravizados por nós. Então não queira dizer que a escravidão espiritual é igual à escravidão que o povo fizeram com o povo preto. Não, não é a mesma coisa. Passa longe. Claro. O senhor acabou de reproduzir com as suas palavras uma aula que um filósofo antigo, Aristóteles, ensinou a respeito de como despertar a virtude nas pessoas. Elas começam a praticar a lei, daqui a pouco não precisa mais de lei. Elas viram aquilo e a virtude vai por si só. Caramba, muito bom. Perguntaram uma vez por que que os outros, esses homens antigos, tu falou isso, não vem incorporar para dizer e continuar o trabalho deles. É. Aí o homem pegou e disse assim: quem é que garante que ele já não é destruído por outros espíritos? Sabe quem foi que disse isso? Quem? Seu Chico. Chico Xavier. Salve ele. Ele é muito bom, viu? Sim. Basicamente, o senhor, sendo mestre Raimundão, passou a mesma ideia que ele passou naquele tempo sem ter que ser ele. Preto vai faz isso. Sabe o que é, meu filho? Nos escravizados daqui da terra, o povo quer dizer que o saber só vale aquele daqueles homens que tu falou. É. Que vem de onde? Da Grécia. E os saberes africanos? E os saberes indígenas? Nossa. Tem um dizer africano que diz assim: Cossienha, Cossi e Mole. Sem humanidade não há divindade. Entende como é difícil de entender uma frase tão pequena? Sem humanidade não há divindade. As divindades são criação do povo da terra. Criação não que eles fizeram surgir, mas a forma de entender a divindade, cada povo inventa a sua. Entende? Isso é só uma das explicações, mas tem várias. É um provérbio urubá. E aí o povo não quer saber dos provérbios urubá, mas quer saber desses homens aí. E aí o povo só aprende de um jeito. Aí por isso que fica tudo cego, olhando só para um lado. Assim. Não vê as outras possibilidades de aprender com outros povos. Por quê? Porque eles lá escreviaram, né? Claro que sim. Mas só que nós não escrevíamos, nós ensina assim, ó, falando. Porque quando eu estou te ensinando olhando no teu olho, eu estou te dando uma chance de me contestar. Sim. E quando deixo escriviado, é a minha verdade, pronto, ninguém mais me pergunta mais nada. Para mim isso é covarde. É medo de ser contestado. E como o que está escrito é lei, e o povo tem como verdade, e aí quem não sabe escrever vai botar sua verdade aonde? No juízo de quem lhe escuta. Ainda bem que tem gente que escuta nós. Qual, a gente está se aproximando aqui dos minutos finais, qual é o maior mal da humanidade? Ela mesmo. Não tem um ser que faz mais mal ao ser humano do que ele mesmo. E isso vale para vocês que estão me ouvindo. Quem faz mal a tu é tu mesmo e assim vai. Qual que é o maior bem da humanidade? Ela mesmo. Que só ela pode fazer por si. Roga a Deus o quê? Uma providência divina? Deus está lá no lugar dele. Assim como está aí, no teu lugar onde tu está. Enxergar Deus longe é achar que ele é inacessível. Mas enxergar Deus em cada um é entender que eu devo te respeitar. E o respeito que eu te dou, eu recebo de volta. Mas respeitar um ser que ninguém nem vê o rosto, parece que é mais fácil, mas fica mais difícil. É melhor ver Deus perto, ver Deus no rosto de cada um. Porque Deus aparece é numa ação de cada um. Deus aparece quando está precisando de um prato de comida, alguém vai dar. Aí foi Deus que me deu? Também. Deus fez uso da consciência que ele te deu para ajudar eu que estava com fome. Sim. Qual que é então, Mestre Raimundão, a sua mensagem final? Eu preciso, acho que eu conversei muito, não. Minha mensagem final é que o que eu falei até agora entra na cabeça de vocês. Já falei, foi muito. Claro que sim. Mais do que em qualquer outra vez que eu tenha vindo por aqui. Fico muito feliz, muito agradecido. Por que que o senhor aceitou passar o vosso conhecimento no diálogo com os espíritos? Porque tu precisa. Ele, ela, ele, e os outros que estão desencarnados aqui. Com certeza. E qualquer um que se deixar entrar pelos ouvidos o que eu estou falando, também precisa. E se desde o começo eu estou dizendo que o conhecimento guardado não serve de nada, e se eu não fizer isso, eu estou contradizendo tudo que eu falei. Então não adianta. Estou fazendo trabalho perdido. E o trabalho perdido é coisa que eu não dou valor. O senhor ensina uma coisa, já dá o exemplo praticando. Hoje, para eu praticar algumas coisas que eu ensino, é impossível. Não, claro. Eu ensino com o que eu fiz em vida. Para que o filho ainda em vida possa fazer. Hoje o nosso papel é orientar. Para que os filhos façam. Às vezes quando não fazem é porque são malignos mesmo. Porque são cabeça dura. Ou então porque a vontade fica acima do juízo. Claro. Mas o senhor ensina o que eu quis dizer. A compartilhar o que sabe e já dá exemplo compartilhando o que sabe. Sim, sim, sim. Claro. Graças a Deus. Então, muito obrigado, Mestre Raimundão. Agradeço ao senhor e ao culto da Jurema Sagrada pela oportunidade desse encontro. Agradecer a Força Superior que permite, né?